que as pessoas se interessam por arte? Sei lá, acho que é um negócio. Não. É porque ela é a única prova da nossa passagem pela Terra.